Um jardim, um coreto, a música e a saudade. É a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, alô, capital do café, alô, alô, capital do chope, alô, alô, acolhedora Ribeirão Preto. Em nossa sintonia, o casal Senhora Gilda e Senhor Benê, dos Campos Elíseos, lá de Ribeirão Preto. Este casal está em sintonia com a 107,9 e será atendido no domingo vindouro. Também a nossa gentil ouvinte lá de Ribeirão Preto, também sintonizando a Rádio USP, da capital do café, da capital do chope, Dona Maria Helena Santiago de Souza, do bairro Quintino 2, Ribeirão Preto, também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Eles serão atendidos na audição vindoura de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã, vamos nós com música. Ele reside em Porto Ferreira. Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, que nos envia uma simpática cartinha elogiando a todos os nossos dias e a nossa opção também. É ele, o ferreirense senhor Augusto Marçal, que está em nossa sintonia nesta manhã e quer ouvir com o saudoso titio Silvio Caldas, em arranjo do Radamés, do musicólogo Ali Barroso, Por Causa Desta Cabocla. Dircinha Batista, talentosa e saudosa. Dircinha Batista, que era da Rádio Nacional, canta do Nassara o seu grande sucesso, Periquitinho Verde, atendendo assim ele, o ferreirense que reside em Porto Ferreira, senhor Augusto Marçal, que ainda quer ouvir, do Roberto Martins com Carlos Galhardo, Arranjo Zacarias, Canta Vagabundo. À tarde, quando de volta da serra, com os pés sujinhos de terra, vem a cabocla passar. As flores vêm pra beira do caminho, pra ver aquele jeitinho que ela tem de casinha. E quando ela na rede adormece, e o seio moreno esquece de na camisa ocultar. As rolas também morenas, cobrem-lhe o colo de penas, pra ele se agasalhar. A noite dos meus cabelos, os grampos são feitos de pirilampos que as estrelas querem chegar. E as águas dos rios que vão passando fitam seus olhos pensando que já chegaram ao mar. Com ela dorme toda a natureza, emudece a correnteza, fica o céu todo apagado, somente com o nome dela na boca, pensando nessa cabocla, fico um caboclo acordado. Rede adormece e o seio moreno esquece de na camisa ocultar. As rolas, as rolas também morenas, cobrem-lhe o colo de penas, pra ele se agasalhe. Thank you. canta a tua água pelo mundo, faz a tua dor uma canção, canta a vaga mundo, a tua desilusão, canta a tua água pelo mundo, faz a tua dor uma canção. Seu coração bate feliz porque você está sintonizando e ouvindo pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para participar, o nosso e-mail, gente ouvinte, é este, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com a música nesta manhã. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos, é ele o nosso gente ouvinte, o doutor Ali Navarro, que pela vez primeira está conosco. Ele afirma em sua missiva que ele é advogado e não perde há muitos anos um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ele gostaria de reativar a sua memória com esta gravação especialíssima do Luiz Vieira cantando com grande coral, dele mesmo Luiz Vieira, Prelúdio para Ninar Gente Grande. Ainda para ele, o advogado doutor Ali Navarro, que reside aqui em São Luís, do saudoso musicista José Locádio, grande sucesso da Tabajara, do Severino Araújo, aqui com poesia, Jorge Veiga canta, dele o músico José Locádio, Paraquedista. A vida descansar no calor do teu carinho, sou meu passarinho com vontade de voar. Quando estás bem,